Street Fighter IV e suas versões aprimoradas permitiram um retorno bem positivo para a franquia, e em certo grau para o gênero de jogos de luta, em particular os jogos de luta 2D. Mas no meio desse retorno ao gênero, houve também uma saturação, em parte pela própria companhia dona da série, a Capcom. O cenário do mercado mudou muito desde o lançamento de Street 4, e em meio a uma fase comercial muito, mas muito ruim, a Capcom decidiu lançar um novo jogo, Street Fighter V, que para muitos, é o ponto mais baixo da franquia. Mas por que esse jogo foi tão odiado quando saiu? O que mudou desde então? E se o estado dele atual é motivo para ódio? Bom, essas perguntas que eu vou responder. Seja muito bem-vindo à minha retrospectiva Street Fighter V.